tocam agora as melhores músicas em inglês. Yeah. simple es que la vida va y viene y que no se detiene, qué sé yo. Pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol, ni existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué. Sé, mi corazón que no ve, es corazón que no siente, corazón que te miente, amor. Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido? Sobra, nunca fue compartir sino dar limosna, amor. Si no lo sabes tú, te lo digo yo. Después de la tormenta siempre llega la calma, pero sé que después de ti no hay nada. Nada que me curaste cuando estaba herido, si hoy me dejas de nuevo el corazón partido. ¿Y quién me va a entregar sus emociones? Thank you. está sintonizado na maior rádio de expressão portuguesa na internet. Antena Web. Down. is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. And now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places. But the horns, they blowing that sound. Way on down south. Way on down south. London town. You check out Guitar George. He knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If any old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. Saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole. Creole. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará. Senhor, nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem o nome é Jesus. Jesus, vamos aplaudir com toda a força esse nome que tem poder. Jesus, nosso Senhor. Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mar. Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mar. Jesus, cantemos o nome de Jesus que tem poder. Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. Ele tem poder, Jesus, Jesus, Jesus. Ele é o Senhor. Força e vitória tem o nome. Jesus. Mais uma vez vamos aplaudir o nosso Deus. Jesus, Senhor das nossas vidas, das nossas famílias. Ele é o Senhor. Força nessa palma. É para Jesus. when you think you've had enough of this life, well, hang on. Don't let yourself go. Everything is wrong. Now it's time to sing along. When your day is not, hold on. Hold on. If you feel like letting go, hold on. If you're sure you've had to of this life, hang on. Thank you. camas beda loucas, desconcentrada, só com sapato e boa roupa. Eram 2 da manhã, já estava com uma ganda tola, encostado ao balcão, a segurar um whisky cola. Apareceu uma sócia, apresentar-me uma dama. Olá, boa noite, eu sou o Rui. Olá, eu sou a Suzane. Morena, pele brilhante, corpo bem desenhado, olhar sufocante, cabelo e trançado. E eu pires, há dicas nem vale a pena. E hoje eu não vou para o clipe se eu tentar essa mulher. Então roça, desliza, provoca, improvisa. Tirei o blusão, levantei as mangas da camisa. Se estava calor, era o dia mais quente do ano. O DJ estava a passar, um raga se não me engano. Dançámos bem cá em baixo, até fazer suar. Eu perguntei se ela queria ir lá fora apanhar ar. Depois basei, 5 minutos depois ela chegou. Não foi preciso inventar, bastou beijar, ninguém falou. Tipo, beijos amados, roçando-se abraços. O tempo estava perfeito, só faltava era o espaço. E o boy, hoje era o meu dia de sorte. Acabámos a noite em cima do capão do bote. Eu passou para aí uma semana de que o meu 9-3. Lembras-te de mim? Eu sou Susana, queria te ver outra vez. Claro que lembro, dama, mas combinamos o quê? Está-se bem, 8h30 no restaurante chinês. Pensei, tenho que vestir bem, senão ainda me ganho. Vesti calças de ganga, tirei o fato de treino. Jared e Paul, eu acho o hall com cenário. Passei no shopping, pus a amostra do perfume mais caro. Chegando ao local, um bocado atrasado. Só para manter aquela letra, um gajo não está muito interessado. Lá estava ela, com os seus traços mestiços, feitos arrebitados, até pareciam postiços. Calças justas ao rabo, lábios pintados de vermelho. Quem passou? Muitas horas em frente ao espelho. Isso tudo é para mim? Pensei eu em voz baixa. Não vejo hora de voltar a comer essa. Eu estava com fome, a chinoca trouxe o jantar. Conversámos sobre tudo o que havia para conversar. Ela sabia falar, era educada e simpática. Dava a aprender a teoria uma semana depois da prática. Não é normal, nunca lhe tinha acontecido. Era a primeira vez que lhe tinha sucedido. Fez-me sentir especial, senti as dicas verdadeiras. E acabámos a noite lá no Ibis sem Waves. Passaram-se para aí 3 meses, não para aí 2 e tal. Vimos 2 vezes por semana, só para o sexo normal. Senti ela aproximar-se, a tentar controlar-me. Mas dama com um gajo sente, um gajo não foge do seu charme. Está-se bem, porque essa é a dica. Ela é boa, educada, inteligente e bonita. Continuámos mais juntos, já tipo namoro. Foram para aí mais 2 meses, sem discussão nem choro. Até que um dia me ligou, tipo mistério. Pelo tom da voz dela, o assunto parecia sério. Cheguei lá no clipe, senti que ia vestir. Ela chegou-se ao meu lado e disse: Rui, eu tenho um filho. Eu disse, foda-se, Susana, porque é que não me disseste nada? Andamos há tanto tempo, mas cena mais marada. Não te sinto essas dicas, o que é que eu posso fazer? Eu só não entendo, é porque é que me mandaste a esconder. Ah, mas isso não foi esconder. Ah não? Então isso é o quê? Ah, mas ele está com a avó. E não está contigo, porquê? Achas que eu tenho condições? Eu sei que isso é fodido, e o pai? Ah, esse ainda é desaparecido. Está-se bem, meu doce? Não, não se está bem nada. O que é que foi então? Tenho uma cena mais lixada. Ai, tens? Fala logo, diz aí. Sabes, Rui, é que eu estou grávida de ti. Eu não andava bem, nem queria saber de nada. Porque eu achava ter o filho era uma cena planeada. Mas o que eu achava mais estranho é que ela não estava preocupada. Vi algo que não estava bem no meio desta embrulhada. Um dia fui à casa dela, senti uma dica burra. Com o pipo à porta do prédio estava mastigado de surra. Andava desconfiado que algo não estava bem. Mas o maior problema é que eu não conhecia ninguém que a conhecesse. E o sócio que me apresentou também apenas a tinha conhecido nesse dia. Se calhar isto era só mania. Eu é que já não tenho idade para truques tipo magia. Um dia por acaso encontrei lá um sócio meu. Comecei a conversar e algo estranho aconteceu. Contei-lhe a minha dica e ele começou logo a rir. Ele disse que a bacana era famosa e mentira. Disse tudo o que sabia dela, que era uma ganda quarra. Quando vê alguém mais que faz tudo e se agarra. Mas eu não sou desses, de mim vai levar barra. Vou-te mostrar por lá mais bem que meteu-se com a pessoa errada. Telefonei-lhe logo seguido e disse quer falar contigo. Fui buscá-la de carro e obriguei-a a vir comigo. Passei na farmácia, comprei o teste de gravidez. Ela recusou-se a fazer e todos sabemos porquê. Oh, Rui, amo-te tanto. O que é que pensas de mim? O que é que se passa, meu amor? Eu nunca te vi assim. Ah, vai-te foder, já acabou a brincadeira. O jogo mudou, agora é a minha maneira. Fiz que nunca conheceste e que nunca me viste. Porque tu para mim, sua vaca, tu não existes. Aparece. Tipo morreste, quando voltares a ver na rua fiz que nunca me conheceste. Ei, oh Susana, porque é que tu és assim? No fundo eu até curtia de ti. Tiveste a dar em puta e agora foi o fim. Ei, oh Susana, porque é que tu és assim? No fundo eu até curtia de ti. Tiveste a dar em puta e agora foi o fim. Agora temos... Agora tipo já não é natural. o site da sua melhor sintonia, www.radioantenaweb.info. Oh,

você me perder. Here in our beds till the morning coming. Come on now.